Good Shelly, the poof, get your brown. Good Shelly, the poof, get your brown. Good Shelly, the poof, get your brown. Que na casa da casa, tô na via, tô na área, meu irmão. Tô na ilha, mas só quando bater do menino do cão. Não vou ficar explicando, não. Passa do pedal, bota atenção. Vai, festa nisso aí, ninguém no prato. Lava a cara do sujeito, quer saber se o cara manda bem. Ele de boa quem é, mostrando a base que tem. Vagabundo do skate, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Eu quero ouvir como é que é, rapaziada.